Senhor, Tu és meu Deus, tiraste-me da escuridão, da servidão e do temor. Em Ti encontro salvação. Não terás outros deuses, só a Ti eu vou adorar. Teus mandamentos guardarei, Teu amor vou proclamar. Oh Deus meu libertador, Teu nome é santo, é puro amor. Na Tua presença eu quero estar. Teus caminhos vou sempre seguir. Teu coração, meu destino. E em Ti eu vou confiar. Caminhos vou sempre seguir, Teu coração, meu destino, e em Ti eu vou confiar. Da minha salvação.